ele tá gordo, lodo, lodo. Eu me pergunto por quê, se o mundo é bom, a vida é boa, se a luz é para todos, por que viver lutando à toa? Porque a felicidade é para poucos, insultos, cólera, discórdia, a carniça, a brutalidade das chacinas, aos canibais, pessoa misericórdia, e que caia sobre nós, a paz genuína, a paz está desfigurada em ruína, e na sepultura sua ressurreição está arraigada, aqueles que a miséria não aturam, muito mais é ter razão e conduzir a gente, pelo caminho bom, alegria, sem exércitos e quem sente, gente, acordar os covardes e doentes, retirá-los da anomalia, pra viver sem agonia, derramar a verdade em cada casa, dar um livro, a imaginação criar raças, ter razão é levar pelo atalho da fé, queijas humanas pela primavera, quando a terra toda é florida como uma quimera, conduzir para a luz e para a alegria, para tudo que é lindo e risonho, para tudo que é poema e sinfonia, para tudo que é pôr do sol, para a esperança, para o sonho, ó doce paz, ômega paz, venha dividir conosco seu riso, por toda a terra que se desfaz, estende seu manto por iliso. Eu me pergunto por que se o mundo é bom, a vida é boa, se a luz é para todo, por que viver lutando à toa? Porque a felicidade é para poucos, insultos, cólera, discórdia, a carniça, a brutalidade das chacinas, aos canibais, peço misericórdia, e que caia sobre nós, a paz genuína, a paz está desfigurada em ruína, e na sepultura sua ressurreição escarraigada, aqueles que a miséria não atura, muito mais é ter razão e conduzir a gente pelo caminho bom, a alegria, sem exércitos de cansentes, acordar os covardes e doentes, retirá-los da anomalia, pra viver sem agonia, derramar a verdade em cada casa, dar um livro, a imaginação criar raças, ter razão é levar pelo atalho da fé, e as leis humanas pela primavera, quando a terra toda é florida como uma quimera, conduzir para a luz e para a alegria, para tudo que é lindo e risonho, para tudo que é poema e sinfonia, para tudo que é pôr do sol, para a esperança, para o sonho, ó doce paz, ômega paz, venha dividir conosco seu riso, por toda a terra que se desfaz, estende seu manto por Eliso. Todo.